Yeah, Dave, Dre, yeah, Andre Namil. Cada com a consequência da solidão. E eu tento te provar que é mais que verdadeiro o sentimento que eu carrego no meu peito. E só o tempo vai poder te mostrar que o que foi escrito não irá se apagar. O destino nos uniu, fez tudo acontecer. E a sua insistência pra me conhecer. Eu faço o que posso pra ficar ao seu lado. E só te peço que esqueça o passado. Ligo Dre e a gente bola mais uma canção. É só você, é a minha inspiração. Tenha certeza que eu sempre vou te amar, mesmo depois que eu parar de respirar. Porque eu preciso ter você aqui. É só você que me faz sorrir. Garoto, eu sei que tudo que eu fiz foi em vão. Magoei profundamente seu coração. Eu te peço perdão pelo erro que eu cometi. Eu fui tão burro que não queria admitir. Eu sei que é tarde, não dá mais pra voltar atrás. Mas sofrimento que te causei, não causarei nunca mais. Pobre coração, esse meu que sofreu e te perdeu. Agora eu tô sozinho nessa história. Só guardo os bons momentos na minha memória. Eu sei que te perdi por muita besteira. Mas nunca disse que nosso amor era brincadeira. Garota, presta atenção, você sabe que eu te amo. Esquece todos os momentos em que brigamos. Garota, vamos viver todos os nossos planos. Mas antes tenho que te dizer que eu te amo, te amo. Apertado quando você vir, meu bem. Eu só quero seu bem, eu só quero seu bem.